Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, bem-vindos a mais um Zingarelho. Conforme prometido na semana passada, hoje vamos ouvir o segundo CD da coleção de versões de José Mário Branco que a Rádio Paralelo lançou há pouco. Como saberão, cada um dos CDs começa com um excerto com palavras do próprio José Mário Branco que ajudam a explicar o sentido dessa espécie de coletânea e que me permitem a preguiça de não ter de o fazer. Depois, a seguir às palavras de José Mário Branco, ouvir-se-ão, por esta ordem, as seguintes coisas. Focolitos, com uma versão de A Vida Rompeu, Lama Virgem, com Perfilados de Medo, Dr. Manchovski, com mais uma versão do FMI, um IMF Doom Edit, Bivolt com Anarch e o tema Onofre, Pulha, com Cantiga do Trabalho, Pedro e Diana e o seu Elogio da Corporação, O Gajo, uma versão instrumental de Eram Mais de 100, Pedro Sanguessuga, do Que um Homem é Capaz, Joana Guerra, com a sua versão de Engrenagem, Vandalismo, com Mi Ouvir e Dai, e finalmente Pinta de Lhetes, com um tema chamado Fenómeno de Composição Melódica de Elevar a Massa Corporal na Vertical. Um filho é um filho. As canções para mim são como filhos que são gerados, nascem, crescem e depois vão à sua vida. É por isso que eu tenho uma relação bastante radical também com essa coisa das autorizações para fazerem coisas com as minhas canções e com o próprio conceito filosófico de direito de autor. Tenho as maiores dificuldades em lidar com isso. Não sente que seja necessário dar autorização para que um tema seu seja utilizado para o que é que seja? Torna-se necessário por causa desta sociedade irracional em que a gente vive, em que predomina até na autoria, na propriedade intelectual, etc., a propriedade privada. Né? A estupidez completa. Mas se pegassem num tema seu, quem é que está aqui para defender a propriedade privada de Mozart, ou do Beethoven, ou do Shakespeare? Né? Ninguém. Portanto, essa coisa que existe, para mim, é... Mas sendo ainda vivo, não o chocaria se visse uma canção, um tema seu, associado a alguma coisa que fosse vincadamente contra os seus valores? Não. Podem fazer hinos nazis com as minhas canções, que eu não tenho nada a ver com isso. As ações ficam para quem as pratica. All right. mendigos e amavam-se de amor. Demorou Deus a olhá-los à morte. Thank you. chama-se FMI. Parole. Quer dizer Fundo Monetário Internacional. Parole. Não sei porque é que se reúne uma organização democrática dos países todos. Se reúnem com umas pessoas em torno de uma mesa para discutir os seus assuntos. E no fim, tomar as decisões que interessam a todos. Parole, parole, parole, José, que feliz. É o internacionalismo monetário. Parole, parole. O Irato não chegou no estado, não é? Estou tão acertado, mas isso já era muito bonito. Parole, parole, parole. Estou a fazer fico de estar a fazer. Não me importa. Mesa de ouro, já não. E é o isso. Estou a fazer fico de apitar. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole. Parole, parole. Tudo corre bem, a ver quem se vai abotoar com os 25 dos peitos da riqueza que tu vais produzir amanhã nas tuas 8 formas. Tudo corre bem. dos pés de Goebbels na sombra inebrida com mais guerra mediática e a sua batida se batida. Quando essa escolha cuidada de coisas reais, ficcionadas e iguais, sem linha em gramática, faz cada homem uma ilha. Quando vai a maré negra dessa matilha obscena, e para sobreviver, há que sair de cena. Resta só a solução da primeira botão. Resta só a solução da primeira botão. Quem sofre? Quem sofre? Quem sempre sofre? O Onofre. Quem sofre? Quem sofre? Quem sempre sofre? O Onofre. Quando a voz do grande irmão mostra sempre outra cara a esconder por baixo da lutária, no negócio do seu matador. Quando propaganda e água a janela do mundo só abre para dentro, e é sempre um cenário em que o sangue valoriza o ouro. Os jornalistas clonados faturam a desgraça. Nem do amor, nem da dor, a caravana passa. Vou vomitar, então carrego no botão. Vou vomitar, então carrego no botão. Onofre, Onofre, triste é poder de quem sofre. Onofre, Onofre, triste é poder de quem sofre. Quando para tanto poder parece que já nada podemos fazer para nos mantermos vivos, e eles tão seguros da vitória. Quando agressivos, banais, sorridentes, coprófagos, fartos de ser plurais e digestivos, a Terra se estendeu uma história. Só o Onofre me diz que gorda sou eu. Este terrível poder, ninguém do meu agiu. E logo a alma da mão carrega no botão. E logo a alma da mão carrega, carrega no botão. Onofre! Onofre! Onofre, tu és o segredo do Onofre! Onofre! És o segredo do cofre, Onofre! És o segredo do cofre, Onofre! És o segredo do cofre, Onofre! O céu é um rosário, à noitinho o corpo é um cavalo, a gente nem pode andar. À noitinho o céu é um rosário, à noitinho o corpo é um cavalo, o coração fica tão pequeno. noitinha, o cheiro a maresinha. À noitinha, nasce o nosso lindo barco, lá vão pro mar. À noitinha, o cheiro a maresinha. À noitinha, nasce o nosso lindo balão, um grito de morcega. Estivador, vem como um estivador, toda a vida amor junto, estivador. Força, força, estivador, vem como um estivador, toda a vida amor junto, estivador. Noitinha, o frio cai e gela. À noitinha, a angústia que aperta, o cansaço cai em manto. À noitinha, o frio cai e gela. À noitinha, a angústia que aperta, com um nó de sangue de lágrimas. Chave de pescador, pega o lombo estivador, todo linda de dia, trabalhador. Cava, cava, cavador, chave de pescador, pega o lombo estivador. Estas mãos no calor da luta forja-se um dia, ouve-se nascer a esperança. A dor é igual por todas estas mãos, no calor da luta forja-se um dia, rebenta a fúria de esmagar as Cara de sémola, coisinho da Fonseca, filho de pistola, velho de cacaraca. No pergamoide não há pai para ti algures, cujo da balda manique de trazer por casa. Como é que eu me livrar de ti? Ai, como eu gosto da corporação. Ai, dá-me choques a corporação. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Pistola anímica, chanfalho do fanico, pisga recondita, olhar de lado pra Moné. Soco no estômago, pombinha branca, juros, parte de nada com dois ossinhos no boné. Como é que eu vou livrar de ti? Ai, que ainda matas alguém hoje. Ai, quem é que vais matar hoje? Na ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Operação Cidade Limpa. Eu estou aqui, estou na garimpa. Se tu me fores visitar, leva 1 quilo de laranjas para mim. Como este mundo era mais leve se eu não fosse tão pesado. Ai, meu irmão, ai, meu do irmão, presente, do futuro, do presente, do passado, do futuro, Oye, compa, dime una cosa. ¿Cómo se están pasando las cosas en Europa ahora, eh? Anjo de fórmica, anúncio das calendas. Fome de vómitos e febre das 10 menos 10. Suja parábola, metáfora de palha. Coco de cuspo, ai quem te abriu e quem te fez. Como é que eu vou me livrar de ti? Ai, quantos são que eu vejo tantos? Ai, que eles já são mais que tanto. Thank you.

só negócio de utopias banais. Utopias de encomendas. Crença já fechada. Oh. not above you. Quanta cabeça eu Quanta cabeça eu Quanta eu levanta eu Ai, tu pareces tão cansadinha Tão parada, tão sozinha Eu te pareço Já nem te conheço. Levanta a cabeça. Levanta a camarada. Levanta. Vai às tripas. Vai às tripas, camarada. Força pouca e como a semente pequenina se fecunda o campo inteiro e há de encher o celeiro. Olha a pedrinha pequena lá no meio da muralha. Pedrinha, eu. Olha a pedrinha, pedrinha, eu. Levanta, eu. Levanta acima, acima, levanta, eu. Levanta, pedrinha, pedra grande, eu. Inimigo quer furar. Leva, leva, leva, levanta, ó, pedrinha, ó. Agora levanta, agora levanta, pedrinha, ó. Este zingarelho acaba assim. Até ao próximo. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.